As Vozes da Dolores. Olá a todos, bem-vindos ao quarto episódio desta temporada de As Vozes da Dolores. Comigo, Manuel Reis, e a repetir o convidado da semana passada, o Vítor Rodrigues, a partir do Porto, Matosinhos, Leça da Palmeira, não sei. Todos esses sítios. Sim, todos és omnipresente, na verdade. Exatamente. Sim. Eu estou... Esqueceste de Portugal, mas também estou em Portugal. Mas olá, Manuel. Olá, Vítor. Espero que estejas bem, espero que todos os que nos estão a ouvir estejam bem e em segurança e com as mãos lavadas. Se não, nós damos-vos 20 segundos para irem lavar as mãos. E enquanto isso, vamos começar a falar deste episódio de Westworld, que nos deu algumas respostas. Deu mais respostas do que eu estava à espera, sinceramente. Foi, não foi? Eu acho que eles... Aquilo que tínhamos falado no podcast anterior, acho que eles estão mesmo a diminuir a quantidade de... A densidade da coisa. Querem tornar mais... dar resposta, oferecer problemas e dar respostas com alguma rapidez para não complicar muita coisa. Também são menos episódios nesta temporada, também temos que ter isso em conta, mas se pensarmos como é que isto era dividido nas temporadas anteriores, nós só começávamos a ter respostas para aí na... Quê? Nos últimos 10 minutos do final? não, antes. Para aí ao sexto episódio ou ao sétimo da temporada já começávamos a ter algumas respostas, indicações daquilo que realmente tinha acontecido. Mas vamos começar pelo regresso do William, que ainda não tínhamos visto nesta temporada. Estávamos expectantes para ver o que é que vinha dali para o personagem de Ed Harris. E foi, de certa forma, uma resposta à cena final do William na segunda temporada da série, em que ele está supostamente a ter um teste de fiabilidade, e quem lhe está a fazer o teste de fiabilidade é a filha que ele matou. Relembrar isso, não sei se recordam, a filha interpretada pela Katia Herbers, que também podem ver em Evil, série da CBS. Ela estava no Raj, um dos outros parques da Delos, e entretanto várias aventuras levam-na ao encontro do pai. Tenho aqui chaves a mexer, é a vida. E o pai começa a achar que ela é um host e mata. E agora ele vê a filha e realmente serão alucinações, porque eles deixam sempre essa questão no ar de isto é real, isto que está a acontecer é real. E eu acho que ele está a alucinar. Não acho que ela seja tipo um host. Não. Eu acho que ele está a alucinar. A questão aqui é, eles deixam sempre a ideia de que... o que é real na história do William? Eu acho que aquilo que assistimos é real. Se me fizesse a pergunta de maneira diferente, que é para que é tanta coisa, eu aí já não sei responder. Porque no mesmo episódio em que tivemos a Maeve a ir à praia a 3 ou 4 sítios e a fazer uma carrada de coisas, tivemos um homem a fazer a barba e a preparar-se para sair de casa. E eu não sei até que ponto é que era preciso aquilo, se a ideia era ele ir para o tratamento psiquiátrico. Não sei porque é que simplesmente eles não chegaram, não o levaram e pronto. Percebes? Não percebo porque a preparação. Fora isso, acho que... Considerando também aquilo que a Charlotte revelou no final do episódio. Ela estava sempre a ouvi-lo, fez mais uma jogada para o Man in Black, claro. Não sei, pensar que realmente aquilo ia acontecer. Agora eu só não sei se aquilo que ela lhe espeta, se é tipo um alucinogénico para ele continuar a ter estas visões, ou se foi retirar uma amostra de sangue dele, talvez para criar um host. Isso é que eu não percebi ainda, não percebi muito bem, porque afinal de contas ainda falta revelar pelo menos uma sim, uma mas esfera, já, não é? já vamos por isso vamos ver. Mas se queres te diga, eu acho que foi uma espécie, a mim deu uma impressão de resolução, ou seja, eu ficaria surpreendido se o ator e a personagem voltassem. Pareceu-me algo definitivo. Por ti a história do William ficava por aqui. Sim, acho que não. Acho que na verdade a história não precisa dele. Acho que o teor da despedida da Dolores, acho que há um tipo um encerramento. Ela basicamente não diz Welcome to the Endgame, porque seria muito Marvel, mas diz uma coisa parecida e acho que pareceu-me muito definitivo, percebes? Porque acho que é o ultimate punishment para ele, é agora ele ficar ali e enlouquecer aos bocadinhos, entre aspas, e acho que ficava. Também não vejo um ator como o Ed Harris a voltar assim com tanta frequência, percebes? Não me parece um ator que seja muito de entrar e sair Por outro de uma lado, ele faz série. parte do elenco principal da série e o nome dele tem aparecido em todos os episódios. Estar no elenco principal e, aliás, neste momento, o número de aparições que ele pode ter nesta temporada só já o qualificavam para ator convidado nos Emmys, em que só podes ter um Sim. máximo de 6 participações. Ele, neste momento, só pode aparecer em 5 episódios, se aparecerem todos os episódios até ao fim da temporada. É como te digo, acho que lá está, não vou pôr as minhas mãos no fogo porque não vale a pena com o Westworld, claramente, mas acho que pareceu-me algo definitivo o arco dele. Eu concordo contigo do ponto de vista da história, de não sinto que faça falta à história, não. Acho que podia ficar por aqui. Acho que este podia ser um final, ou pelo menos uma pausa na história do Man in Black, mas tivemos. Foi só. Ele faz parte do elenco principal. Este foi o primeiro episódio dele na temporada. Eu acredito que ele vá aparecer mais vezes, ao longo desta temporada. Não, acho que isto é pouco, sinceramente. Lá está, a única coisa que ele fez na temporada foi fazer a barba e ser internado. Basicamente. Pegando naquilo que disseste há pouco, não acho que isso faça sentido. E depois, também pegando naquilo que a Dolores lhe diz no final, ou que a visão da Dolores lhe diz no final, ela refere que ele chegou ao centro do labirinto. Labirinto que ele próprio criou, etc, etc, etc. Mas acho que aí o objetivo dele será sair do labirinto. O William sempre foi um personagem de objetivos. A partir da mudança para o Man in Black, a partir da entrada do lado negro da força no William, que vimos isso no final da primeira temporada, mas foi tudo explicado ao longo desse primeiro tomo de 10 episódios. Ele, a partir do momento em que se torna um personagem, em que toda a escuridão está à tona, ele é uma pessoa de objetivos. Primeiro era, o labirinto, depois era, a porta. São os nomes das temporadas até agora. Era tentar sempre descobrir o próximo passo, e o próximo passo, e o próximo passo. E aqui estamos numa situação em que o personagem está, sem um próximo passo, e isso não me parece William, de todo. E acho que isto ainda vai dar uma reviravolta. Não sei se me estou a fazer, Acho que estás a pensar demasiado, compreender. acho que estás a dar a tentar encontrar significado a mais. Não, não estou. Não, é Acho que mesmo de. Epá, um episódio. Eu sei, isto podia ter. A história podia ter fechado por aqui, mas um episódio para um membro do elenco principal. isso não interessa, o elenco principal não Epá. interessa. Se tu reparaste, a não ser a Dolores e a Maeve, praticamente não há. Ok, tens o Bernardo, mas o Bernardo tipo, aparece já a menos. Mas o Aaron Paul? Há uma tentativa de diminuir o elenco também, percebes? Não, mas isso é notório nesta terceira temporada. Pronto, isso é também é mais uma. Também não me admirava que não fosse o próprio Ed Harris que pudesse estar ou a pedir mais para continuar, ou. Não sei. Não vou dizer com toda a certeza, mas acho que. Epá, mas um episódio. Epá. Não. Há aqui qualquer coisa. Há aqui qualquer coisa que ainda vai ter de acontecer. Mas pronto, é o William. O William esteve envolvido naquela que acabou por ser a história. Pode-se dizer que foi. Que não houve propriamente uma história principal, mas houve revelações que obviamente tiveram maior destaque neste episódio, e podemos ir já a isso. Neste episódio, aliás, foi interessante porque já pudemos seguir as várias histórias em simultâneo, a história do Bernard com o Stubbs, a história da Dolores com o Caleb, a história da Maeve, também saber mais um pouco sobre Serac, esse misterioso trilionário, era isso? Acho que era isso. Trilionário. O que é que, no geral, o que é que achaste do episódio? Olha, primeiro põe por terra a tua teoria de que havia mais do que uma timeline. Por isso não, não põe. Ficou mais ou menos. Não põe. Então, porque a Maeve não foi envolvida na história da Dolores e do Bernard, que agora se cruzou. Está bem, ok. Por que razão é que a Maeve iria ser num timeline diferente? Porque não? Está bem. Eu estou treinado para isso com Westworld. É a vida. Olha, fiquei um bocado confuso sobre o porquê. É assim, a ideia da Dolores era apanhar o Bernard ou era simplesmente raptar o Ethan no final? Porque assim, se a ideia é apanhar o Bernard, ok, eu entendo que seja tipo um isco. Se a ideia era apanhar o Ethan, não percebo porque é que tiveram que ir à festa para o fazer. Com tantas oportunidades, mesmo o próprio entre aspas, handler dele, que é uma Dolores dissimulada, podia tê-lo apreendido em qualquer altura, não era preciso ser na festa. Por isso eu imagino que a ideia terá a ver com o apanhar mais o Bernardo do que propriamente o Ethan, mas não deixa de ser um bocado para quê? O Ethan, o Liam, neste caso. Ah, desculpa, o Liam, sim. Sim. O Liam. Sim, o Boy Toy. Sim, o Boy Toy. O filho do papá. O self-made man. Exatamente. Exatamente, o self-made man. É sempre bom falar nessa gente. Não sei. Não sei. O Liam estava com o Caleb no final, mas depois a Dolores foi lá buscá-lo. É algo que. O episódio. A mesma história das pérolas, é que neste momento já sabemos quem é que está dentro de cada uma das pérolas, e eram seis pérolas, era o Bernard e aparentemente quatro Dolores, e ainda falta uma que não sabemos onde é que está ou quem é. Isso é assim, a Charlotte é a Dolores, o Martin é a Dolores, o Musashi é a Confirma-se a Dolores. teoria de que era tudo. É tudo longe. O Musashi, que também voltou, mas já vamos a isso. Sim. Era interessante perceber, e vai ser interessante perceber, qual é o papel do Bernard nisto tudo. Porque ainda não está explícito. Sim. Porque por alguma razão ele não. Agora estou-me a esquecer. Como é que se chama aquele homem que tomava conta do Liam? Recorda-me. Era o Martin. Pronto, porque há uma razão por qual ele não queria que o Caleb visse ou ouvisse a conversa com o Bernardo, por isso é que mandou o gajo fugir e depois mandou o Caleb atrás dele. Pode estar ali qualquer coisa que se calhar falta explicar, E se calhar a Dolores não está pronta para que o Caleb saiba que ela é um host. Que ela é um host. Mas todo esse arco pareceu-me... Aliás, muito do episódio pareceu-me isso. Já deves ter percebido pelos meus comentários. Que é... não se percebe porque é que demorou tanto tempo a fazer, percebes? No fundo, o arco do Caleb com a Dolores deste episódio foi infiltrar no banco e dar aquela ideia de atenção com o detectar falso. A autenticação biológica. Quando a gente sabe que aquilo eventualmente vai dar. E percebes? Foi muito arrastar da história. Muito explicado também. Sim. E tu chegas ao final e não percebes porque é que foi preciso uma hora para contar tudo. Lá está. Mas isso estás quase a dizer que isto foi um filler. Filler não foi, porque no fundo revelou muitas respostas e introduziu também outras coisas que nos faz pensar. Não foi um filler do ponto de vista de um procedural, ou seja, não foi um episódio... Eu sinceramente acho que foi o final do primeiro ato da temporada. Em que juntou duas histórias, fez algumas revelações. Sim. É por isso que eu digo que o filler não foi. Só que parece-me que houve muito conteúdo que para fazer um episódio. Ou seja, eles tinham uma ideia do que é que queriam contar e foram arranjando etapas, como a Maeve visitar uma tipa e depois visitar... Percebes? Uhum. Andar ali de um lado para o outro... Mas pronto, foi essa a ideia com que eu fiquei. Não me satisfez-me o facto da temporada estar claramente mais descomplicada, mas continua-me a estressar várias coisas que acontecem e que eu não percebo bem para quê. Ok, pronto. Se quiseres posso dar outro exemplo. Força! E não sei se queres usar isso para saltarmos para a Maeve. Não há razão nenhuma para o corpo da Maeve ser deixado ali. Discordo. Mas dá-me... Porque razão dá-me é que ele simplesmente... Quando ele está a fugir, porque é que ele simplesmente não leva o corpo da Maeve com ele? Assim ele vai deixá-la ali, o Serac vai encontrar, vai reavivá-la e vai ter tipo mais uma oportunidade para continuar a caça. Ok, eles estão ali à porta e estão quase a apanhar-nos. Pá, pegas no corpo e foges. O que é que a Dolores teria interesse em levar o corpo? Por causa da esfera, porque ela queria... Mas sim, o corpo tem a perla, sim. E não dava tempo. Sim, sim, sim. Ok, não dava tempo, pegava no corpo e levava com ela. Pelo menos é-nos mostrado essa intenção no final, sim. Não há razão nenhuma para ela deixar ali o corpo da Maeve. É simplesmente plot. É enredo, porque dá jeito, porque agora será que vai encontrar e vai reavivá-la. E vamos ter uma segunda hipótese e ela vai dizer: oh, será que é tudo cópias da Dolores? Ah, não sei, mas percebes? É aquilo que eu te disse no podcast anterior, continuo a dizer agora: há decisões que se toma por um enredo, e a série às vezes tenta ser tão inteligente com os twists e depois faz coisas muito fáceis ou muito parvas que eu não consigo entender porquê. Indo para a Maeve a sério, isto aqui entra no meu pensamento de timelines diferentes, que é o Serac leva à casa do Bernard, pelo menos aquela que era a casa que o Bernard tinha idealizado na segunda temporada e para onde foram a Dolores. E a Dolores e... Pronto, agora são todas Dolores, não é? Agora são todas... Até se pode mesmo dizer que agora são todas... As Vozes da Dolores. Hã? Este podcast sempre... Na vanguarda. Um passo à frente. Mas olha... É, um passo olha, à frente de tudo. Nos primeiros episódios, acho que a Dolores diz qualquer coisa sobre ter passado mais ou menos 3 meses desde que está cá fora, certo? Sim. E o Serac diz à Maeve, quando vai lá à casa, que há 3 meses que registou uma alteração, uma discrepância no sistema. Sim, mas... Por isso colocava-os no mesmo... Areia para os olhos. Acho que pode ser areia para os olhos. Lá está. Eu acho que estás a tentar que isto seja demasiado... Estás a dar demasiado crédito. Não, já estou é vacinado em relação a estas coisas. É Westworld. Eles sempre fizeram isto. Pois, talvez, mas... estou-me a preparar para isso. Se não for, ok, tudo bem. Mas se for, pumba, foi. E o que é que tu achas que aconteceu a Paris? O que é que eu acho que aconteceu a Paris? Rebentou numa explosão nuclear. I mean, é uma nuvem de cogumelo. Os putos tinham era... Isto é algo que me inerva profundamente nas séries americanas, mas que continua a acontecer. Estamos a falar de uma série que acontece em 2058. Uhum. Vamos pensar que realmente isto é a mesma timeline e que ele está em 2058. Ora bem, se o Vincent Cassel está em 2058 e o Vincent Cassel tem, vamos dizer, 50 anos, 53 na verdade, mas tem 50 anos, 2058 faria com que ele tivesse nascido em 2008. E aquilo que acontece, o puto tinha quê? 12, 13 anos? Sim, seria mais ou menos em 2020. Seria agora a explosão. Portanto, seria mais ou menos agora. Que também não é um bom sinal. Mas seria mais ou menos agora. E eu penso, epá, estamos a ver uma explosão nuclear ali ao longe. Mas onde raio é que há... Por que raio é que os europeus se vestem todos assim? É que já com o Ford era a mesma coisa. Tudo como se estivesse no filme da Heidi. É. Tipo, campos lindíssimos. E é pá, caramba, parem com essa ideia. A Europa é muito mais metropolitana do que... Já para não falar de um campo verdejante, mesmo nos arredores de Paris, com colina e tal. E não sei. Aqui não era bem verdejante, mas sim. A ideia é essa, sim. Epá, isso já tem um bocado, porque eu sou europeu e sim, estando em Portugal e tu sair aí no norte ainda mais, basta uma pessoa sair 1 quilómetro, nem tanto, da cidade. Em Aveiro, basta-me virar uma esquina e já vejo campo. É isso que acontece. Mesmo cá em Lisboa, basta-me andar 100 metros e consigo ver um campo de cultivo. Agora, epá, Paris, se calhar já é um bocadinho distante, aquela ideia. Eu, quando fui a Milão, demorei para aí, na última hora de viagem, eram só subúrbios. Pá, e depois há que valorizar a capacidade que aquelas crianças têm para dormir. Porque, afinal de contas, aconteceu uma explosão nuclear ali perto e eles descobriram naquela altura. Por isso aquilo deve... Sim, mas isso é exatamente o que acontece hoje em dia, que é, tens os putos a correr na rua e a polícia, neste caso, os paramédicos com fatos anti-radiação, a dizer, não, venham para dentro porque houve uma explosão nuclear. Sim, porque é uma coisa que passa muito despercebida. Sim, enfim, é... Mas pronto. Epá, escolha melhor a roupa, porra. Porque aquilo não tem nada a ver com a realidade. Mas gostei. No geral, gostei de terem introduzido a história do... Mais um bocadinho da história do Serac. E... É isto que deve acontecer com personagens misteriosos, que é, vão incluindo pormenores ao longo da temporada, vão largando migalhas para se perceber melhor o personagem, as motivações do mesmo Olha, e a sua história. em concordância com aquilo que eu disse no podcast anterior, Uhum. queres apostar comigo 5 € em como ele perdeu os pais nesta explosão em Paris? E mais uma vez é um problema de pais que o leva a ter esta atitude de querer prever o futuro e não sei o quê. Dead issues. Está-se mesmo a ver que vai, que é mais daddy ou mommy issues outra vez. Enfim. Não, não aposto, porque há uma grande probabilidade de teres razão. Pois. Até considerando este episódio, Sim. com aquilo que vimos neste episódio, mas pronto, a Maeve, voltámos a ter a história da Maeve, e continua a ser um gosto ver a Thandie Newton, porque ela faz o melhor que pode com aquilo que lhe dão, seja bom, mau ou assim. A Maeve, basicamente tornou-se badass no mundo real. Foi interessante ver ali aqueles segundos em que lhe deram a hipótese dela olhar para o mundo que a rodeava. E pronto, foi isso. Foi essa a única exploração que ela teve do mundo real. É uma espécie de... É o mais próximo que a série tem com super-heróis. É mesmo a Maeve. É assim, eu pensava que os poderes dela se aplicavam apenas aos hosts. Não tinha noção ainda que ela podia controlar tudo que era eletrónico, entre aspas. Sim, porque vemos até os painéis LED dos ecrãs à volta dela terem interferência. Sim. Por isso vamos a ver o que é que sai dali. Mas aposto que vai voltar ao Serac e vai entre aspas recomeçar a caça outra vez. E foi giro ver eventualmente a ligação. Ok, eu quando ela foi ter com a Mortician, com a médica legista, vá. Sim, ela, a médica legista, depois revelou: ah, foi a Yakuza. E eu estava a ver aquilo e a pensar: claro que foi a Yakuza, obviamente. Tipo, estamos na Ásia. Ela está em Singapura, também é interessante. Ela de facto está em Singapura. Pronto. Anyway, foi a Yakuza, claro que foi a Yakuza. Vai ter com a Yakuza, mata uma data de gente no processo, diz algo muito inteligente que é: amigo, se precisas de um aparelho para segurar a arma, é porque isso já está muito mal, ou porque não tens, nem sequer tinhas capacidade para segurar na arma em primeiro lugar. Isso foi giro. E depois é o Musashi, o líder da Yakuza. É o Musashi que, se não se recordam, ou se pareceu um pouco aleatório, e pareceu um pouco aleatório, foi conveniente, vá, para o plot. Era um dos hosts do Shogun World, que foi o episódio que deu o Emmy a Thandie Newton há 2 anos. Gostaste da revelação? Lá está, eu acho que é conveniente para o plot. Assim, eu gostei por causa de... Porque assim, porque é um ator que eu gosto. Infelizmente é um ator que está constantemente a representar o mesmo tipo de papel. Sim. É o Joaquim de Almeida japonês. Mas é um ator que eu gosto. Agora, não sei como é que a Dolores tomou soube da existência dele, não é? Porque ele não esteve no mesmo parque que ela, certo? É, ele esteve no mesmo parque que ela esteve no Shogun World há 2 anos. No... Não, a Maeve esteve, mas a Dolores não, pois não. A Dolores não. Pronto, porque é que a Dolores ia querer aquele corpo se nunca o viu? Perceber, se calhar, estar 2 passos à frente da Maeve e saber que aquilo ia ser tortuoso para ela? Parece mal de stretch, não é? Mesmo. Mas pronto, vou, para não dizer que, para não te contrariar em tudo, vou dar a possibilidade que isso talvez seja verdade. Epá, é a única justificação possível que vejo para isso, sinceramente. Não consigo pensar em mais nenhuma possibilidade. Pronto, é só para... Era para atacar psicologicamente a Maeve. Sim, talvez. Também não percebo bem porque é que a Dolores não simplesmente apagou o computador da casa do Bernard. Deixou lá a informação dos cinco hosts. Mas lá está. Quando o enredo não sabe como avançar sem ser demasiado óbvio... Parece que a Dolores, uma mastermind dos planos, que era capaz de prever a chegada da Maeve para criar esse personagem. Mas notaste da correção que fizeram neste episódio de... Ah, foi aqui que ela se reconstruiu. Reparaste nisso? Sim. Sim. Compreendo isso. Mas também não compreendo porque é que, se ela se reconstruiu, não se deu a si própria os poderes da Maeve. Ela tem poderes bastante fortes de combate e de infiltração. Certo, mas não tem a capacidade. Mas não tem os mesmos, claramente, os mesmos poderes. Epá! Ou então ainda não os usou. Está bem, eu vivo bem com isso, para já. É que lá está, é conveniente. É conveniente que uma tenha e a outra não tenha. Mas pronto. Para tu criares uma dualidade entre as personagens, entre ambas, tens uma a servir aquele que supostamente é um vilão, e a Dolores está do outro lado, que é, já está naquela fase do Batman. De vives tanto tempo a ser o herói que vives o tempo suficiente para te veres a tornar no vilão. E como é que tu explicas as diferentes? Era do Batman, não era isso? O quê? Acho sim, que sim. Sim, sim, sim, sim. Sim, era do Batman, sim. E como é que tu explicas que existem tantas variações da Dolores? Ela tem contacto... Em que as 4 ou 5 não parecem ser as versões completas da Dolores? Ou seja, quer dizer que a Dolores, quando se replicou, copiou diferentes partes dela própria para diferentes... Talvez, não sei. Porque a que está na Charlotte claramente é uma versão mais predadora, mas mais instável. A que está no handler do Liam também é diferente, é mais fácil de controlar. Percebes? São... Uhum. Se aquilo é tudo cópias da Dolores, não faz grande sentido que sejam tão diferentes uns dos outros. Eu percebo, mas eu aqui acredito no cenário, por falar em Batman, acredito que isto é claramente um cenário semelhante àquele que o Michael Keaton viveu num filme chamado Multiplicity, em que ele fez vários clones, cada um com a sua faceta. Vamos acreditar... Vamos acreditar que isso Multiplicity, foi o que é... Eu estou aqui à procura do nome do filme em português, porque não me recordo, que é Os Meus Duplos, A Minha Mulher e Eu. Sim. Eu até gosto do filme, é do Harold Ramis. Não é o melhor trabalho dele, mas é bastante razoável. Mas sim, é muito parvo. Mas pode ter sido esse o cenário, sinceramente. Não... Até porque tu já tiveste essa questão... posta pela Charlotte, que agora não é a Charlotte, mas que é basicamente a Dolores a perguntar o que é que sou eu, não é? A Dolores, neste caso, a Dolores a conversar com a Dolores e a perguntar à Dolores o que é que eu sou, porque se tu és a Dolores eu não sei o que é que sou. Não sei. Sempre, sempre, sempre, sempre pareceu que a Dolores... era um tipo de personagem que não se iria deixar controlar da mesma maneira que estas Dolores se deixam controlar pela Dolores mãe. Uhum. Mas relembra-me lá o nome do episódio. Chama-se The Mother of Exiles, que é uma referência à Estátua da Liberdade. Exatamente. Felizmente, e acho que ainda bem que isso aconteceu, porque acho que era uma coisa que estava em lacuna na HBO. Finalmente, ele tem uma série em que uma mulher, que inicialmente é uma heroína, uhum, se vai revelar como uma vilã e é conhecida como mãe de qualquer coisa. Porque... Atenção, isto é uma referência à Estátua da Liberdade, ok? Claro, claro. Porque Mother of Chains que seria demasiado é de um poema, óbvio. É de um poema. Seria demasiado óbvio. Por isso, ter uma personagem como a Dolores, que é uma heroína que depois se vira vilã e é conhecida como Mother de outras personagens iguais a ela, uhum, não sei o quê, que também tem os seus filhos. Parece-me demasiado. Sim. A sério, são este tipo de coisas, percebes, que eu fico um bocado A HBO a tentar criar outra coisa à HBO. Muito resumidamente, sim, muito resumidamente vou-te dizer, eu estou a ver os episódios e estou constantemente a revirar os olhos dentro da minha cabeça, porque estou sempre a ver coisas que me faz questionar porquê. Faz-te questionar a natureza da tua existência, natureza, sim, da tua realidade. Porque basicamente o que estamos a ver de espetacular é o dinheiro que é colocado no ecrã. Sim. E, E eu estive a ver um making of ainda antes da estreia da temporada e acho que o próximo episódio vai ter uma cena de perseguição à noite num carro, que acho que foi uma cena que os atores adoraram gravar. Já agora, não houve making of deste episódio. Não. Será com a Dolores e com o Caleb numa cena de perseguição no carro, que pelos vistos os atores gostaram muito de filmar. Por isso, lá está. O que eu estou a ver no ecrã é dinheiro. Estão-me a atirar com coisas bonitas e porreiras aos olhos, mas eu não consigo ignorar todo o resto que estou a ver, e é por causa disso que eu não estou a negar que não vou negar que não seja preconceito da minha parte, percebes? Se calhar estou, porque a primeira temporada não puxou assim muito, a segunda achei terrível, e esta, embora esteja bem Eu melhor, gostei da segunda. mais adequada ao meu gosto, já não consigo esquecer aquilo que passou e não consigo esquecer as coisas que a série me está a tentar fazer engolir e eu não consigo. Vais largar a série. Depende muito de como acabar esta terceira temporada, mas é uma forte possibilidade. Já agora, a explicação para o título do episódio e para outros possíveis easter eggs do episódio está num artigo da Vanity Fair. O link está na descrição do episódio. Podem clicar e ir consultar para ver isso. Sim. Neste episódio, confirmou-se então a teoria dos hosts das Pérolas, que eram clones digitais da Dolores. Pelo menos três das Pérolas eram clones digitais da Dolores. Depois estamos à espera do resto. Falta uma, saber a identidade de uma das Pérolas, saber onde é que está essa Pérola. A outra, claro, a sexta, é o Bernard, que também tem o seu propósito na história que a Dolores está a tentar criar, mas que ainda não sabemos exatamente qual é. Mas havia uma teoria com a qual eu me cruzei durante a semana passada. Acho que até foi no sábado, mas estava muito distraído com a WrestleMania. Foi giro, houve ali dois combates giros, mas we digress. Havia uma teoria em particular que eu li e que achei que fazia todo o sentido. Apesar de ser absurda. E sim, está no Reddit. Porque, claro que está no Reddit. E era uma teoria em relação à identidade da Charlotte. Nós falámos muito sobre isso na semana passada, Vitor. Estou com muito receio do que é que vem aí. Sobre várias possibilidades, sim. Então, a teoria é isto, está no título, que a Charlotte era o cavalo de Dolores. Santo Deus. Não droga, não droga, o cavalo, o animal, Santo Deus, não. realmente. E a pessoa que escreveu, chama-se Zlawakin. São nomes, as pessoas têm nomes Claro. online. Nem todos usam os nomes verdadeiros, não é? Como nós. Ele diz, não, isto vai ser, contexto, isto é extremamente humorístico, mas estão aqui provas para suportar esta teoria. E podem adicionar mais pistas. Se quiserem. Então, a primeira é que assim que a Charlotte volta a ser ligada, a Dolores diz que tu és uma criatura de imensa beleza e poder, e é um facto bastante conhecido que os cavalos são criaturas com muita beleza e muito poder, muita força, né? De que o cavalo esteve sempre ao lado, portanto, faz sentido que o cavalo saiba quem é a Charlotte e que seja da confiança da Dolores, de que a Charlotte olha para as suas mãos com surpresa porque está habituada a ter patas. E presumo que neste universo alternativo, os cavalos são predadores, é isso? Tá aqui sim no ponto 11. Tu não és o único predador aqui. Tu não és a única predadora aqui. E vamos considerar para esta teoria de que os cavalos são predadores. É, predador da relva, Sim, portanto. sim, sim, sim. É o predador. É. É o predador. Sim. Não sei que diga, mas não. Não sei que diga. Há aqui vários pontos. Como é que te lembras da ciência e o cavalo? Evita esta questão porque obviamente nunca foi à escola, nunca estudou ciência. Beija o namorado da Charlotte de forma instantânea porque está com vontade de experimentar sexo humano. O link também está na descrição para a discussão completa e para os pontos e para os pontos todos desta teoria. Acho que te esqueceste de referir o ponto número 17. Isto não tem ponto 17, mas força. O ponto 17 é ela desenha na própria pele círculos e traços Sim. que parecem muito com o quê? Com aqueles círculos que se vêem nos campos desenhados por extraterrestres. Quem é que pasta nos campos? Os Os cavalos, pá. cavalos. Sim. É verdade. E só falta o Mel Gibson aparecer e, na verdade, isto era tudo mais uma criação do Shyamalan. Não é? Exatamente. Opa, acho que sim. Sim. Agora Acho não, que não é? sim. Agora já sabemos que não, mas sim, podia ser. Isto A não é. ser que façam um flash forward em que mostrem no futuro o planeta dos cavalos, em que eles tomam controlo Sim. e se calhar acho que E senti na o meu último verdade, neurónio a morrer. o BoJack Horseman é um spin-off de Westworld e não sabíamos. Exatamente. Sim. Enfim, aliás, aqui no Reddit há um comentário que diz mesmo que se for ao Planeta dos Macacos, quem é que quer ajudar a fazer um crowdfunding para o Planeta dos Cavalos? Oh, meu Deus. Olha, e tu achas que as cavos do vinho do Porto se vão transformar em cavos de gosma branca no futuro? Lá está, isso foi outra parte do episódio que foi explorada, que é muito barril de nhanha branca. É, deve ser um produto que vende bem. Sim, é um produto que funciona para a criação, que serve para a criação dos hosts, certo? Sim, é onde o corpo é mergulhado. Primeiro é que eles fazem tipo um crochê, não é? Com todas as fibras do corpo e depois mergulham naquele fondue, É um fondue. branco. Aquilo depois vai ao forno e eles ficam Sim. feitos. Aquilo Por ajuda. Não isso. sei o que é que aquilo ajuda a criar. Eu gosto de acreditar que é tipo soft tissue, do É, corpo. eu acho que a ideia é tipo, da mesma maneira que nós somos 70 e tal por cento de água, os hosts são 70% gosma branca e aquilo deve ter tipo, nutrientes e etc. para o corpo continuar a funcionar ou assim. Sim, talvez. Até porque eles comem também. Sim. Também é verdade. Mas estou curioso para ver qual é que é o no cenário económico da série no futuro. Essa é outra coisa, é uma coisa que me está a chatear ligeiramente nesta temporada, é que eu estou a ver isto e estamos a falar de bancos e empresas e de repente sinto que estou a ver o episódio 1 de Star Wars, em que metade da história é trocas comerciais e bloqueios comerciais e embarques comerciais e epá, o que quero ver é pessoas a arrebentar. Mas olha, eu tenho uma pergunta que não Sim. sei se me sabes responder ou se é mais uma que cai no baú das questões que não serão respondidas, que é: porquê é que esta gente não usa raio-x? Porque se fizeres as pessoas passar por uma máquina de raio-x ou Sim. de ressonância magnética, conseguias perceber bem quem é que era host e quem é que não era. Verdade. Porque as pessoas não têm esferas na cabeça. Não sei, radiação. A humanidade tornou-se alérgica à radiação. Há uma entrevista da Evan Rachel Wood em que ela refere a produção desta temporada e como a temporada no episódio eles. No episódio. Ela fala deste episódio, mas ela fala de como há alguns episódios para fazer para criar o setting. Do momento em que vivem na série, se vêem várias pessoas com máscara e que ver isso neste momento em que estamos a atravessar esta pandemia global é um pouco estranho. Não sei, talvez radiação, talvez queiram em 2058 tu já não precises de um raio-x para fazer aquilo que tipicamente os sensores de raio-x faziam. Estou a dizer raio-x porque não sei que tecnologia que eles usam, mas certeza que utilizam tecnologia que dá para ver dentro do corpo das pessoas, que não é necessária a radiação. Se conseguem criar hologramas e tudo o resto que criam, que também conseguem, com certeza... Verdade, mas eu aí... Por isso não se percebe porque é que simplesmente não usam uma tecnologia desse tipo a perceber quem é que é host e quem é que não mas é. Mas eu aí rebato com a Dolores é hacker e contorna a lógica Minority Report da série e basicamente disfarça. Eu acho que as palavras que estás à procura é porque sim. Porque sim, exatamente. Disfarça-se, sim. Ok, ok. Tá bem. Não sei, estou a arranjar uma justificação. Mas é uma justificação válida. Quando uma pessoa é tão nerd nisto, ou então habitua-se a universos tão bem definidos... Mesmo que depois façam porcaria ou que não expliquem aquilo que deviam explicar na peça principal, expliquem ao lado. Sim, Star Wars, estou a olhar para ti, especialmente para o último filme. Mas quando uma pessoa se habitua a isso, a ter explicação para tudo ou a ter um universo minimamente detalhado e vê outras produções, mesmo com as Crónicas de Gelo e Fogo, e vê outras produções, às vezes até adaptações. A quererem tomar uma via fácil e em que não arranjam uma justificação para tudo o que acontece é chato porque existe sempre aquela referência para aquilo que temos, para aquilo que vemos, e depois aqui não, as coisas só acontecem. Eu vejo um review show de wrestling com o Simon Miller, que é o Ups and Downs, em basicamente em todos os episódios de wrestling mainstream que existe, ele dá uma nota positiva para os momentos, ou dá uma nota negativa, e ele tem um segmento lá que vai aparecendo quando alguma coisa acontece na WWE sem nada fazer por ver, que é o Stuff Just Happens. E isso pode-se aplicar muitas vezes a, não só ao Westworld, mas também a outras séries. Game of Thrones também já aconteceu. E que é as coisas acontecem porque sim, pronto. E não sei se concordas neste aspecto. Eu concordo do ponto de vista de que eu vejo séries há tempo suficiente para não ter a ilusão de que aquilo que estou a ver tem tudo que ter uma explicação. Não é isso. Nem quero, nem espero isso de uma série. Uhum. Agora, é aquilo, um pouco daquilo que eu já tinha dito anteriormente, que é a série não pode ser ao mesmo tempo muito intelectual e depois simultaneamente ser completamente parva em certos aspectos. Sim. Percebes? Não podes ser as duas coisas ao mesmo tempo. Todo o universo que eles criam, eles têm de arranjar um motivo para as coisas serem assim. Sim, pelo menos algumas coisas, percebes? Sim. Eu acho que esta temporada nota-se muito a tentativa de fazer um restart à série. Eu noto muito isso, noto no estilo, na velocidade com que tudo se desenrola. Eu ouvi um outro podcast sobre a série em que eles diziam que eles oferecem desafios num episódio e respondem aos desafios no mesmo episódio, que é para não perder muitas pessoas de semana para semana. Uhum. E eu vejo isso na série, de facto. E eu percebo que eles queiram simplificar ao diminuir o elenco, ao reduzir as timelines, mas fazer isso assim à terceira temporada, então o que é que aconteceu anteriormente? Não, percebes? Se calhar é tarde demais para mim, uhum. que nunca se calhar fui à bola com a série e tenho as minhas reservas, e se calhar é tarde mais para mim e não para os restantes espectadores. Mas lá está, não consigo deixar de não pensar nestes pequenos pormenores e acabam por me retirar do prazer que estou a ver. E não é só isso, tu tens um outro pormenor importante nesta temporada, que é eles saíram do ambiente controlado que criaram para si mesmos durante a primeira temporada e no qual expandiram durante a segunda. Sim. Se há uma saída natural, é completamente. Mas o que custa aqui é ver, mais uma vez, showrunners e outras pessoas ligadas à produção da série, em cargos elevados, a dizer existe um plano para 5 temporadas e estou a ver a terceira e estão-me a introduzir a um mundo completamente novo, mas é um mundo que eu considero que já devia estar pensado desde o início da série. Ou seja, se existia esse Pois, plano mas para 5 temporadas, se calhar já. eu também tenho idade suficiente para saber que um showrunner, quando diz isso, é só treta. Porque É a história do pensamos nisto como um filme de 10 horas, não é? pá, por muitos motivos, percebes? Porque uma série não pode não ter sucesso e é assim, era num mundo ideal que nós tivéssemos de séries, davam-nos assim, ok, este é o piloto. Nós temos história para isto e queremos dar um final daqui a tanto tempo. E passado esse tempo, nós tínhamos o final da história. Tinha um início, tinha um meio, tinha um fim. Agora, estes criadores não são os mesmos de Game of Thrones. Não estou a dizer que vai acontecer exatamente a mesma coisa. O que eu estou a dizer é que claramente não está a acontecer isso porque acho que a audiência está mais baixa esta temporada do que nas anteriores. Está mais baixa, embora esteja em linha com séries que passam à mesma hora, mas está francamente mais Ou baixa do seja, que em é um temporadas anteriores. bocado. Mas as circunstâncias, eu aí também A digo que HBO as não. circunstâncias também são complexas. Pronto. Mas a HBO não, normalmente não está habituada a que uma série tenha menos à medida que as temporadas vão passando. A ideia é crescer e não diminuir. E então, de certeza, que o orçamento foi cortado e houve muitas coisas que tiveram que mudar, etc, etc, etc. E eu não. É Mas assim, da esta. segunda para a terceira, não acredito, porque a segunda manteve os números, ou teve Não, números mas esta equivalentes terceira já é à mais. primeira Esta terceira é temporada. mais baixa. Esta terceira vão cortar, Pronto, sim. já cortaram e vão de certeza, se continuar assim, certeza que vão cortar para a quarta. Mas tipo, dizer que a história tem para 5 temporadas é tudo balelas. 99% dos casos é balelas. Porque depois a série ou tem sucesso e eles estendem a história, ou não tem sucesso e são Claro. obrigados a acelerar, ou pá. É muito raro. Ultimamente tivemos The Good Place, em que o plano foi mais ou menos seguido e ok, mas é muito raro isso acontecer, por isso quando ouvirem os. E houve à vontade do canal, que também estava, há 4 anos, estava à procura de reconstruir a sua tradição em comédias. A NBC tem uma longa tradição, em ser o canal de referência para as comédias. E deu também, alguma margem para que Good Place fosse aquilo que quisesse ser. E tivesse espaço para fazer, para cumprir o seu plano, mesmo que a quarta temporada tenha sido uns furos abaixo das 3 primeiras. Sim, mas isto Mas tudo para dizer que funcionou. quando uns criadores dizem isto não quer dizer absolutamente nada. E acredito que o Westworld neste momento esteja numa de a cada temporada logo se vê. Porque se isto realmente continuar a baixar em termos de audiência, o orçamento começa a baixar muito e o tipo de série que os criadores querem fazer não é propriamente uma série que dava para fazer com 2,5 euros. Por isso. Sim, Vamos a ou ver o que é seja, que. como a RTP faz as coisas. Vamos ver Mas o que é que o próximo episódio nos a traz. espia estreia, já agora a espia estreia esta quarta-feira. Tentem ver isso depois, também deve estar no RTP Play. Vítor, vamos fechar isto por hoje. Tens algo a que queiras fazer publicidade? Não, meu amigo, tenho. É só o meu vídeo em série que de momento estou. .pt, né? Exatamente, videosérie.pt. Quando estiverem a ouvir este podcast, está quase a sair. Já vou na segunda metade do ranking de séries que fiz de 2010 até 2019. Foi uma coisa que me demorou a fazer, mas que me deu um prazer. Finalmente tenho as minhas séries organizadas. E é isso. Passem pelo Vida em Série. Sim, passem lá, videnserie.pt, também estás no Twitter, não é? Exatamente. Vitor Rodrigues TV. Exatamente. E venham lá dizer olá. Sim, também a mim, Manuel Reis, também estou no Instagram, eu sou Manuel Reis, tudo junto, sim, era o que havia. quando me registrei. As Vozes da Dolores têm uma página de Facebook, em facebook.com/ As Vozes da Dolores, onde podem lá deixar comentários, chamar amigos. Essencialmente é isso, chamem amigos, porque sim, vamos dar a conhecer este mundo ao mundo. Se ainda não subscreveram As Vozes da Dolores e estão a ouvir este episódio pela primeira vez e chegaram até ao fim e ultrapassaram já o início deste período promocional, subscrevam. As Vozes da Dolores está no Apple Podcasts, no Spotify, no Google Podcasts, onde quer que ouçam podcasts, na verdade, em todo lado. E, deem e façam as avaliações, que está sempre muito sim, ratings, estrelas, mandem comentários, mesmo no Facebook, mandem mensagem com sugestões, alguma teoria estapafúrdia que queiram que seja discutida, enviem. Vítor, muito obrigado por estares aí. Obrigado. E por teres aparecido uma vez mais. Antes que me esqueça, eu esqueci-me nos últimos dois episódios, mas não me posso esquecer mais. A capa, a arte deste episódio é da fabulosa Joana Geraldes. É uma obra de arte absolutamente magnífica que ela fez, por isso... E agora ela também já viu a série. Ela fez aquilo sem ter visto a série, que é ainda mais notável. E agora ela já viu a série e estava completamente, depois do final da primeira temporada, estava mind blown. E espero que ela eventualmente tenha visto o resto dos episódios. Muito obrigado a todos e volto para a semana aqui no podcast na Rádio Zero às 11, à 1 da manhã também, antes da estreia do novo episódio do Westworld, domingos às 2 da manhã. Por hoje é isto. Até para a semana, pessoal. Fiquem bem.